Essa merda é slasher gang, sua puta. Bati as feias com mão ponta, bonitas com mão escanqueio. Minha bunda fora, essa maconha era da. Mas o pano, eles não aguentam essa fumaça tóxica. Evento no lodge, fumando isolado. Maconhas que eu não sei o nome. Esqueci o nome. THC que fazem manos, esqueci o nome. Dos abaixos de covarde, nunca venderam maconha. Greed. Passados pra trás quando vão comprar de comida. Greed. Passados pra trás quando vão comprar. Greed. Passados pra trás quando vão comprar. Sabendo macete, emocionado, presa fa. Quem faz isso a cabeça, tem um malandro e um otário. Se for pra caburar, é melhor com bolso com. Não me sinto mal, eu tô levando vantagem. Não me sinto mal, eu tô levando vantagem. Não me sinto mal.